Olha-me nos meus olhos, isso pode ser real. Já não dá mais tempo e o tempo acabar. Leva-me em todo sentimento que está guardado aí dentro. Não adianta, você não vai me esquecer. Camila, me diz onde eu posso parar. Eu viajo nos teus olhos, vejo o teu corpo inteiro. Camila, me diz onde eu posso parar. Pode ser real. Já não dá mais tempo e o tempo acabar. Leva-me em todo sentimento que está guardado aí dentro. Não adianta, você não vai me esquecer. Caminho.